ando andando descalço. De fato, do asfalto ao pau, com fases da vida que às vezes bandida sofrida e coração gelado do H.A.C. É onde nada é por acaso. Cão, que late não morde, que não deve tá leve, relax, longe de giroflex. Baby, por favor não se estresse. Hater, faça um favor, me esquece. Antes que eu comece a escrever sua lápide com algumas linhas desse nob rap. Trap, tanto faz. Foda-se. Eu que dou um nome sobre aquilo que escrevi e aviso o colunista que rotula cuzão. Cuidado pra não acabar fraturando a coluna, porque o bagulho é doidaço. De fato. E falar é fácil, como comprar Louis Vuitton na 25 de março. Pra desfilar dia 1º de abril, vou pegar o Monet da Palace e jogar num rio de merda e ver vários pular pra tá bonito. Onde amigo vira estranho, estranho vira amigo. E se for encanar nisso, não vivo. Por quê? Se não construiu, também não fará parte do castelo vazio, que não é assunto seu. Diga que é sombrio sem saber a verdade. Quem escolhe sou eu, se é solidão ou liberdade. Junte a ponte, estranha a vontade. Quem escolhe sou eu, se é solidão ou liberdade. Pense que sabe que diz a verdade. Quem escolhe sou eu, se é solidão ou liberdade. Não suma na moral, assuma, que até então só atua. E mesmo assim não assusta ninguém com esse papel de vilão, que sozinho na rua esconde o cordão. E quando no microfone o cu tá na mão, não me chame de irmão. Sua mãe não me criou, eu aqui, você lá. Demorou. Vivendo avançado, rimando atrasado, com som de festa e homenagem a do bagaço. Respeito não ganhei por ter no pé o Jordan 4 ou ser chamado de Pilaco. Com seguidores correndo rumores de que no DMC só tem milionário, tomando dores em rede social por um bochicho de humano. Meu com um otário que eu nunca vi sair do zero. Sendo assim não me estresso. E a mina que ele pira quer um filho com sobrenome Silva Desidério. Onde amigo vira estranho, estranho vira amigo. E se for encanar nisso não vivo. Por quê? Se não construiu também não fará parte do castelo vazio, que não é assunto seu. Diga que é sombrio sem saber a verdade. Quem escolhe sou eu, se é solidão ou liberdade. Junte a ponte, estranha a vontade. Quem escolhe sou eu, se é solidão ou liberdade. Pense que sabe que diz a verdade. Quem escolhe sou eu, se é solidão ou liberdade. Se não construiu também não fará parte do castelo vazio, que não é assunto seu. Diga que é sombrio sem saber a verdade. Quem escolhe sou eu, se é solidão ou liberdade. Julgue a ponte, explane a vontade.